a Golf 677. Decola da cabeceira 1-0, com curva à esquerda, subida pouco, a transição Caju. O transponder é 5-4-4-4, o controle em 1-1-9, decimal 8, cortei. 2-3-0 da Caju, Golf 677. Correto, chama para acionamento 1-0-8. Oxana 62, 1-2, boa noite, passou, foi de acesso. Boa noite, 62, Oxana, tem aproximação, guarda em pista livre, altímetro no 0, 1-1. Guarda, 1-1. 8-9-6, solos 4-6, direita, solo 1-2-1, decimal 9, boa noite. 1-9, obrigado, boa noite, 9. Nós, delivery, pouso, pista no zero. Pouso no zero, 62, 1-2. Paulo, Salvador, boa noite, voo 1-8-9-6, Libroco. 1-8-9-6, boa noite, táxi na Alfa, chamante da Juliette. Alfa, chamante da Juliette, 8-9-6. É 62-1-2 no solo 48 à direita, solo 1-2-1, decimal 9, boa noite. Salvador, Oxa 6212, boa noite. Oxa 6212, boa noite. Táxi na Alfa, enxame antes da Juliette. Opa, sou Juliette, 62. Gol no 896, está autorizado o ingresso via Juliette para o portão 1-0-10. E a Juliette para o portão 1-0, gol no 896. Solo, gol no 896, vai precisar do follow me, conforme notando? Não, negativo. Por enquanto, vai prosseguir por meios próprios, ok? Sem o follow me. Positivo, então. Romeu, Whisky, Oscar Tango, boa noite, chegada Mari, desço para 2000 pés, ajuste 10011. Autorizado. Não, no 7 no 4, filmou para o push, é isso? Guarde um instante para o push. Tem expectativa de 2 a 3 minutos, ok? Após o táxi da aeronave da Avianca, a sua cauda será autorizada seu push. 1 no 7 no 4. Caso deseje, está livre o acionamento na posição, aguardando o push e o altímetro 1011. Pode coordenar com a equipe de solo que pode dar uma passar na retaguarda? Afirmativo. Após o Airbus da Avianca, a sua retaguarda, ele vai estacionar no portão 9, à sua esquerda. Assim que ele tiver liberado a retaguarda, está livre o push. O Oxa 6212 está autorizado ingresso via Juliette, agilizando na medida do possível para o portão 09. 09. Gol 994. O 1994 da Gol para Maceió 350, confirma. Ok, o Gol 994 autorizado então para Maceió a nível de voo 350 pela Upper Whisky 58. Decola da cabeceira 10. Com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. O transponder é o 5436, o controle em 1119.80, corteja. 350 aprovado para Maceió pela Perúcia 58, decolada mesmo com curva esquerda, Puca, Caju, 5436.98. Correto, o Gol 994, chama para o acionamento no 03. O Gol 805 está autorizado, puxa acionamento no 01, agilizando, chame para o táxi, o altímetro no 011. Agilizando, vai chamar para o táxi, 611, 805. Para táxi, voo no 714, 187, 150, Salvador. 187, é isso? Confirmo. Tá livre o táxi via Índia e Alfa até o ponto de espera da 10, o altímetro em 10, 10, e quando pronto chama a torre em 1895, tenha uma boa noite. Para o táxi, voo no 805, 144 a bordo, 2:40, alterna Maceió. 2:40, 144 e Maceió, tá livre o táxi via Índia e Alfa até o ponto de espera da 10, o altímetro no 010. Quando pronto, a torre 1895, tenha uma boa noite. Índia, Alfa, torre 1895, 1010, obrigado, uma boa noite. Salvador, boa noite. O gol 1805, próximo ao ponto de espera da 10, próximo. Código 105, tá livre, alinhar e decolada, pista 10, vento 090 graus com 08 nós. Alinha e decolada 10, gol 1805. Boa noite, 1794, ponto zero da TV. Boeing da companhia Lima, tem cabeceira 10, gol no 714. Decola 03, controle 119, decimal 8, bom voo, boa noite. 098, boa noite, 105. Controle, boa noite, com 805, passa 1500 na Puca. 805, suba o 370, Puca. 370 na Puca, 1805. 4, mantendo. Pronto para decolagem, alinhado. De 1714, vento 080 graus com 08 nós, agora está livre decolagem da pista no zero. Autorizado, chama para o táxi no 606. Quatro, decolo 06, controle 119, decimal 8, bom voo, boa noite. 098, boa. 219, 714, decoluna 64. 714, suba, rima assim, 230, saída PUCA. PUCA 230. Wilson Caçango desça para 2000, no ILS, o senhor está prosseguindo para seguir segundo glide aqui. Voo no 606 para o táxi, seu B168. A autonomia é de 4 horas e 8, alterna força quente. Autorizado o táxi via pátio 1 no Indy Alpha. No ponto de espera, chame a torre em 118.95. Tenha uma boa noite, voo no 606. Obrigado por você também, Indy Alpha, no ponto de espera, torre 118.95. Paulo Salvador, boa noite, bom dia, voo no 896, portão no 0, informação Bravo, autorização João Pessoa, 4 no 0. Eu tenho aqui o 370 para aprovar para João Pessoa, solicita o 410, confirma. Não, copia o 370, por gentileza, o voo no 896. O voo no 896 está autorizado para João Pessoa, nível de voo 370, pela Aper Whisky 58 até Recife, após direto. Decola da cabeceira 1-0, com curva esquerda, subida PUCA, transição a Caju. O transponder é 5440, controle em 1-119, decimal 8, contra este. Parque Autorizado João Pessoa, no nível de voo 370, via Peruíbe 58, Recife, após direto, decolando da pista 10 com curva esquerda, saída Pouca, transição Caju, assinando 5440, controle 119.8, gol 1896. Gol 1896, correto, chama para o acionamento no portão 10. Chamará quando pronto, 1896. Simbra com trem checado, altímetro no 0, 111.11. Tá visual, o trem é fixo, isso, ó, ficar de tempo. Pouso, isso, Oscar Tango, o vento é 060 graus com 05 nós. Pouso não no 0 ou não no 7? Pouso não no 0 mesmo, isso, Oscar Tango. Oi, Salvador, boa noite. Eu vou 1606 no ponto de espera da 10, pronto. Chegou no 606 ali, decola sem parada no 0? Ah, sim, no voo no 606. Sem parada, da livre decolagem, pista no 0, vento 060 graus com 05 nós, gol no 606. Livre ali, aí decolada 10, imediato, 606. Guarde pista livre, Whisky Oscar Tango. Aguardando pista livre, Oscar Tango. Oscar Tango está visual com o 97 agora. Você libere uma base para pousar no 97? Filmo, está livre no 7. O repórter na final, o Oscar Tango. Vai entrar na final no 7, o Oscar Tango. Decolos 1-3, controle 119.8, tem um bom voo e boa noite. Obrigado, boa noite, voo 98, voo 1606. 685, voo 17, 104, uma boa noite. Boa. Controle Salvador, bom dia, voo 1606, saída por Cazibá, 1500 pés. 1606. Acione 5442 e suba o 390 na Pouca. 390 na Pouca, acionado 5442 com 9606. Tango tem livre pouso na 97, o vento 080 graus com 08 nós. Livre pouso, isso é o cartão. Voo 606 agora, sem contato radar, 6 milhas de Salvador. 606. Oscar Tango no solo 15, informe estacionamento. Teve backtrack, posso liberar 917, Whisky Oscar Tango. Seu 1994, temos 170 12 e 15 alterna Salvador. Livre à direita, chame a torre 18.95 para decolagem. Boa noite. Direita 1895, até a próxima. Boa noite. Boa noite. Pontinho, gol 994, ponte 0 pronto. 4 está livre, a linha decolar, é pistão no 0, vento 080 graus, com 08 nós. Autorizado a linha, decolar, capistão no 0, gol 994. 3170, identifique, chegada Mar e desça ao 050. Gol 606, chame Recife, 1-2-6-8-5. Bono 2-6-8-5, Bono 606. Problema não, está comigo. Decola os 2-1, controle 1-1-9, decimal 8, bom voo e bom dia. 19-8, obrigado, bom dia. Controle, bom dia, voo 1994, decolado, Cisco. Voo 1994, subiu, mantenha 350, saída PUC. 350 na PUC, voo 1994. Confirme? São no zero, pushback, acionamento. Autorizado, chame para o táxi, gol no 896. Livre posicionar, chame para o táxi, 896. Continua livre do Notan de rebote? Afirmativo, permanece livre, ok? Tá, 296. Salva Salvador, é o TAM Mike Yankee Índia na posição 4 do pátio 1. TAM Mike Yankee Índia, prossiga. Solicitando utilização de giro de motor e marcha lenta, já autorizado previamente pela empresa. Estou ciente, reporte ao término, qual o tempo estimado para o procedimento? 7 minutos, tempo. Ok, estou ciente, é na posição 4 do pátio 1, reporte ao término, Mike Yankee Índia. Ok, voltaremos. Obrigado. Controle, bom dia, 3520, informação Bravo. 3520, bom dia, identifique, chegada Mari, vetor 060. Identificou, Mari, 060, 3520. Salvador, gol no 896 para o táxi, CLB 1117, autonomia 02, 18, alternando Maceió. 1218, 117, Maceió, tá livre o táxi, contornando o pátio 1, após Índia e Alfa até o ponto de espera da 10, o altímetro 1011, quando pronto a torre 1895. Tenha um bom voo, uma boa noite, gol no 896. chegando, bate, contornando, índio Alfa, contornando, ponto espera, 1895, 1896. Chame Recife 2685. Obrigado, uma boa noite. Boa noite. 702 mil pés, 1010, livre ele. Boa noite, 96, tá livre alinhar e decolar da pista no zero, vento variável com 0,5 nós. Quente, livre alinhar e decolar da pista no zero, boa noite, 96. Salvador, é o Sam Mike Yang India, forma termo do giro de motor e machamento. Muito obrigado e um bom dia. Ciente, bom dia. 96, decola 32, controle 119.8, bom voo, bom dia. 119.8, obrigado, ótimo dia. Controle Salvador, um bom dia, o voo no 896, passando 1.700 pés, Fuca, Caju. 896, suba ao 370, saída Fuca, vigilância. 370, Fuca, vigilância, voo no 896. Direto Aracaju, gol no 1896. 370, chame Torre no 1895. 1895, a Torre da 3897. 3170, perdão. Salvador, está 3170, está baixado, travado visual. Baixado e travado, meu amigo, visual, está 3170. Zero tem livre pouso, pista no zero, vento 040 graus com 05 nós, o altímetro no zero, no 0.010. Livre, pouso 10, 3170. 0, solo 37 à direita, solo 121, decimal 9, boa noite. 19, boa. Reporte Simbra, com o trem checado, altímetro 10, 11, 611. Boa noite, tá 3170, táxi na Alfa Juliette para o portão 08. Alfa Juliette 08, tá 3170. 3520, tá baixado, travado? 3520, afirmativo. Calibre pouso, Cristiano 0, vento variável com 03 nós, tá 3520. Vente livre pouso, 3520. 520, solo 42, está livre, Alfa e Juliette, portão 03. Alfa, Juliette, portão 03, 3520.